Tu sabe que eu faço como tu gosta. Mas já falei pra tu não se envolver. Maca para chuteiro, maca para chuteiro. É, nós é bandido e nós não namora. É só um pente e ele vai embora. É só eu fiz pra tu caixota descer. Bota a chota descer, bota a chota descer. É putaria que elas querem, putaria. É putaria que elas querem, putaria. Vai passando a xerequinha, a xereca, a xerequinha. Vai passando a xerequinha, a xereca, a xerequinha. Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum. Pum, pum, pum, pum, pum. Pega, pega. Tu sabe que eu faço como tu gosta. Mas já valeu pra tu não se envolver. Maca para chutir, maca para chutir. É, nós é bandido e nós não namora. É só um pente e ele vai embora. É só eu fiz pra tu caixota descer. Bota a chota descer, bota a chota descer. É putaria que elas querem, putaria. É putaria que elas querem, putaria. Vai passando a xerequinha, a xereca, a xerequinha. Vai passando a xerequinha, a xereca, a xerequinha. Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum. Pum, pum, pum, pum. Pega, pega.